prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer: tu é o meu mal querer.